Ela só quer dançar, não quer se preocupar. Sair com as amigas e viver a vida. Ela só quer dançar, não quer se preocupar. Sair com as amigas e viver a vida. A noite inteira ela só quer rua. O tempo passa e a luz da lua. Veio pra iluminar. E sem pressa ela se arruma. As cores que destacam a pele escura. Daqui a 10 minutos o Uber busca. Agora da rotina ela dá fuga e sem ninguém. Ela só quer dançar, não quer se preocupar. Sair com as amigas e viver a vida. Ela só quer dançar, não quer se preocupar. Sair com as amigas e viver a vida. Ligou as parças pro jet. Com a mãe hoje deixou os pivete. E foi pro rolê. Yeah. Que noite linda, ela sai pra rua. O tempo esquenta e a luz da lua. Veio pra iluminar. Yeah, é meia-noite e acabou, esquenta. As entradas tá na mão e tá tudo no esquema. Bebe o último gole da cerveja e entra. Hoje ninguém para ela, eu quero ver quem peita. Eu quero ver quem ela aguenta. Só quer dançar, não quer se preocupar. Sai com as amigas e viver a vida. Ela só quer dançar, não quer se preocupar. Sair com as amigas e viver a vida. Ensaio pra gastar.